Desta vez vamos ficar com uma lindíssima música de Natal, chama-se Um Bom Natal. É uma música cantada por Irene Costa, Karina, Mike da Gaita e Tânia. Vamos lá então ouvir esta música. Foi uma música que foi pedida da parte do nosso amiguinho Florão Amigo, que está sempre prontinho a gravar os nossos programas. E caso um dia vocês precisem de um programa que gostariam de, olha, de levar de férias, é sim senhora. Um podcast para levar então de férias no carro. Olha, digo-lhes sinceramente, eu quando levo um dos podcasts dos meus colegas, o meu não, que eu não gosto de me ouvir, mas levo, por exemplo, quando vou de férias, escolho um dos programas dos meus colegas que já há muito que não tinha ouvido, mete-se na pen e digo-lhes sinceramente, vou de viagem com dois ou três programas daqui até Portugal. É uma ideia, não é? Olha uma prendinha debaixo do pinheirinho de Natal, uma pen com um podcast de uma dos programas dos nossos animadores, ou então, por que não, ser sócio da rádio, para que isto continue sempre, não se esqueçam. É, eu sei, eu sou muito chata e digo sempre a mesma coisa, mas não é, é para vocês, para os sensibilizar a serem os sócios da nossa rádio, porque, como lhes digo sempre, são apenas 20 euros por ano, para vocês são apenas 20 euros, mas para nós é muito, porque precisamos muito que vocês nos ajudem, porque a vida está cada vez mais cara e vocês sabem que uma associação tem os mesmos custos, os mesmos gastos que uma casa normal. Pois é, pagamos a água, pagamos a luz, pagamos impostos, pagamos tudo. E hoje temos esta chance de sermos uma rádio associativa proprietária dos seus locais e temos que continuar, não é? E nada botar abaixo, mas para isso precisamos da vossa ajudinha. Pois é, um bocadinho, uma prendinha também para a rádio, pois claro, nós também precisamos. Nossa árvore de Natal também precisa de ajuda da vossa parte. Pensem bem. Então ficamos com um bom Natal. E então, como estava a dizer, Irene Costa, Karina, Mike da Gaita e Tânia, música. Seja pobre, seja rico, o que for, nesta quadra o importante é ter amor. Que seja novo, seja velho, o que for, o importante nesta quadra é dar amor. Nesta quadra o importante é ter amor. Que seja branco, amarelo ou outra cor, nesta quadra o importante é dar amor. Que todos tenham um bom Natal. Que todos tenham um bom Natal. Com muito amor junto de quem vos quer bem. E que tenham também sim, senhora. Olha, não conhecia. E vocês? De certeza que também não.